Acho melhor cê não magoa ela. Não perde. Ela bloqueia os carinhas que tomam ousadia com ela no direct e fala pra todo mundo que eu só sou uma mina dessa, você não acha na rua. Essa daí foi minha, um dia eu trouxa, vacilei. Carro bati, perdi o emprego e moro de aluguel. Nada mais dá certo, tô lascado, tô sem sorte, tô mal pago. E olha que eu só deixei o seu coração trincado. Acho melhor cê não magoa ela. Acho melhor cê espintar. É frágil o coração de espelho dela. Quem quebrar são sete anos de azar. Acho melhor cê não magoa ela. Acho melhor cê espintar. É frágil o coração de espelho dela. Quem quebrar são sete anos de azar. E o meu ainda faltam seis pra terminar. Essa daí foi minha, um dia eu trouxa, vacilei. Carro bati, perdi o emprego, moro de aluguel. E nada mais dá certo, tô lascado, tô sem sorte, tô mal pago. E olha que eu só deixei o seu coração trincado. Acho melhor cê não magoa ela. Acho melhor cê espintar. É frágil o coração de espelho dela. Quem quebrar são sete anos. Acho melhor cê não magoa ela. Acho melhor se respeitar. É frágil o coração de espelho dela. Quem quebrar são sete anos. Acho melhor se não magoa ela. Acho melhor se respeitar. É frágil o coração de espelho dela. Quem quebrar são sete anos.